Repito, 988881427. Gostosíssimo! Aí o licor do Rosi, Vila Operária. Chegou a hora de apresentarmos a letra do dia. A letra de qualidade, letra de qualidade. Quem pediu? Zidane! Com Jefferson naquela mesa. Epa, lembramos de muita gente, né? Lembramos de muita gente naquela mesa. Ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa, um canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala, hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Pronto. Quanta saudade, né? Vamos aplaudir. Qualidade, letra, conteúdo inteligente. Valeu, Zidane! Naquela mesa. Aí todos lembram logo de Nelson Gonçalves, né? Letra de Sérgio Bittencourt. Legal. Naquela mesa. Segunda-feira, uma novidade, hein? Segunda-feira. Quem pediu foi a comissão. A comissão pediu a letra. A comissão aqui que analisa as letras que chegam dos ouvintes. E agora a comissão resolveu pedir uma também. Vamos esperar o que foi que a comissão pediu. Eu já sei aqui, mas não vou dizer. Deixar para segunda-feira. Porque nós queremos saber o que a comissão pensa sobre as letras. E a gente roda aqui no nosso programa. Então, segunda-feira. Já na terça-feira, quem pediu foi Zé Félix. Na quarta-feira, é de meia. E a irmã, Nilzete, as duas pediram uma música só. Legal. Na quinta-feira, quem pediu foi Eleni Brandão. E na sexta-feira, de hoje a 8, Cacau, Cláudio Teixeira, Cacau Motores, pediu uma música. E já tem para segunda. Segunda agora 8, já tem aqui, hein? E Edinaldo. Pedi ontem, a comissão já analisou, aprovada, já tem aí. Então, segunda-feira vai ser o pedido, a escolha da comissão julgadora. 6h59, antes do pastor Homero, mandou aqui a mensagem do Orgival, hoje 7 de junho, Dia Mundial de Oração pela Santificação Sacerdotal. Versículo bíblico em João 19:34. Um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Olha aqui a frase. Contemplando o coração de Cristo, podemos deixar-nos guiar por três palavras: recordação, paixão e conforto. Papa Francisco escreveu e Homero Damasceno transcreveu. Contemplando o coração de Cristo, podemos deixar-nos guiar por três palavras: recordação, paixão e conforto. Abençoado dia para nós. Amém, Homero Damasceno e família. 7 horas, pastor, agora com o senhor. Voltamos 17 minutos. Rádio Clube. unindo forças com você. A partir de agora, você ouve o programa Encontro com a Palavra, uma iniciativa do Ministério Cristo em Nós, presidido pelo pastor Maurício Bucão Souza. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, pastor Edson Bruno. Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Estamos fazendo um estudo de toda a Bíblia, analisando um livro de cada vez. Nosso estudo já nos trouxe até os livros proféticos do Velho Testamento e agora estamos estudando o livro de Ageu. Esse livro tem apenas 2 capítulos. Esses 2 capítulos registram resumidamente um esboço de 4 sermões do profeta. Nos 2 últimos programas vimos o primeiro sermão de Ageu, que fala sobre as prioridades que estabelecemos em nossa vida. Chamamos o primeiro sermão de Ageu de Deus em primeiro lugar. Preste atenção no 2º sermão de Ageu. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo, farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Chamamos esses 4 sermões juntos de o foco da fé. No 1º sermão, Ageu está dizendo: a fé focalizará suas prioridades. No 2º sermão, Ageu diz: a fé focalizará sua perspectiva. Eu gosto da palavra perspectiva. Ela quer dizer olhar através de. Vocês se lembram da visão objetiva de Neemias? No meio de todos os obstáculos e problemas que enfrentou, Neemias focalizou sua lente objetiva naquilo que ele tinha se proposto fazer. Essa visão objetiva de Neemias e o termo perspectiva são semelhantes. Olhar, ver seus objetivos e se recusar a enxergar os problemas, para que o povo não se distraia dos seus objetivos. Ao invés de olhar por essa lente objetiva para descobrir o que Deus quer que façamos, muitas pessoas têm a tendência de olhar para trás. Esse 2º sermão de Ageu é dirigido àqueles do povo de Judá que estavam olhando para trás. Durante 15 anos, o templo foi apenas um monte de entulho, até que Ageu pregou. Aí então o povo começou a trabalhar. Lembre-se que eles eram apenas 50 mil exilados maltrapilhos. Eles não tinham os recursos que Salomão teve quando construiu o templo pela primeira vez. Salomão gastou fortunas em ouro no revestimento do templo. Quando eles terminaram de fazer o fundamento desse 2º templo, alguns dos jovens nunca tinham visto o templo de Salomão. Eles tinham nascido na Babilônia. Lemos no 3º capítulo de Esdras a mistura de sentimentos que eles enfrentavam. Esdras conta que quando os alicerces do segundo templo ficaram prontos, todos ficaram eufóricos com a conquista e deram gritos de alegria ao Senhor. Ao mesmo tempo, muitos daqueles que se lembravam de como era o templo de Salomão choraram. Por isso podia-se ouvir choro e riso ao mesmo tempo. Podemos fazer a seguinte aplicação de toda essa mistura de emoções. O pior inimigo do melhor de Deus é o bom. Vou repetir. O pior inimigo do melhor de Deus é o bom. Deus quer que tenhamos o melhor. Satanás fará qualquer coisa para nos distrair e impedir que alcancemos o melhor de Deus. Satanás arma ciladas para nós e ele é astuto e enganador. Vamos supor que o melhor plano de Deus, o melhor plano que ele tem para a sua vida, seja trabalhar como médico missionário. Para impedir que isso aconteça, Satanás não vai sugerir que você assalte um banco, não. Isso seria muito óbvio. Ele vai soprar no seu coração isso aqui, ó. Ei, precisamos de bons médicos no nosso país. É claro que é bom trabalhar como médico no seu país. Mas se o melhor de Deus é que você esteja em outro país, como médico missionário, em outra cultura, Satanás tentará dissuadi-lo de sugerindo algo que seja bom. É isso que Satanás trabalha. O segundo templo era bom. O primeiro foi o melhor de Deus. Quando estivermos diante do trono de Cristo, onde seremos avaliados, compreenderemos qual teria sido o melhor de Deus e o que deveríamos ter feito com toda a capacitação que Deus nos deu. Talvez Deus nos mostre isso no dia do julgamento diante do trono de Cristo. Talvez até Deus diga: esse era o meu plano para você. Eu dei todos os dons e talentos que você precisava para cumprir o meu plano com toda a capacitação que Deus nos deu. Talvez Deus nos mostre isso no dia do julgamento diante do trono de Cristo. Talvez até Deus diga: esse era o meu plano para você. Eu dei todos os dons e talentos que você precisava para cumprir o meu plano. Esquecerem as coisas que para trás ficam. Na minha experiência como pastor e conselheiro, tenho constatado que para muitas pessoas é extremamente doloroso olhar para trás e fazer comparações. Mesmo que pareça que hoje está tudo bem, para muitas pessoas é doloroso encarar a vida que tem hoje e a que já tiveram antes. Preste atenção no que eu, pastor Edson Bruno, quero lhe revelar agora. O autor desses estudos, o pastor Dick Woodward, hoje é tetraplégico e passa mais de 20 horas do dia deitado numa cama. Ele aprendeu que quando você passa por uma perda, a melhor coisa a fazer é não lamentar pelo que foi perdido. E agora, já voltamos ao que ele escreve, não focalize o que você perdeu, não lamente, para não se afundar na depressão. Focalize aquilo que você ainda tem e seja agradecido. Agradeça a Deus pelo que você tem e não olhe mais para trás. Não olhe para trás, não caia nos mesmos erros, não retruque. Não importa o que faça, não volte atrás. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, não olhe para trás e não faça comparações. Essa foi a palavra de exortação do segundo sermão de Ageu. A Bíblia sempre fala sobre não fazer comparações. Quando Pedro ficou sabendo que morreria por Jesus, ele olhou para o seu sócio pescador da companhia de pesca Zebedeu e perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Jesus estava dizendo para Pedro não fazer comparações entre ele e João. A Bíblia sempre nos mostra que cada um de nós é uma pessoa única. Quando Deus fez você, jogou a forma fora. Em toda a face da terra não há ninguém igual a você. Esse é um dos grandes milagres de Deus. Então, como podemos comparar a vontade de Deus para nossas vidas com a vontade de Deus para a vida de outros? Ou como podemos descobrir a vontade de Deus para nossas vidas nos comparando com outras pessoas? Somos exclusivos, não fomos feitos pelo Deus Todo-Poderoso iguais a ninguém. Os pais costumam fazer isso com os filhos. Minha esposa e eu temos 5 filhos e aprendemos muito mais conceitos teológicos com nossos filhos do que qualquer seminário poderia ensinar. É o que diz o pastor Dick Woodward. Uma das coisas que aprendemos com eles é que um é diferente do outro, totalmente diferente. Foi assim que Deus planejou que fossem, completamente diferentes um do outro. Agora me digam, por que alguns pais costumam dizer: Por que você não é como sua irmã ou como seu irmão? Eles não foram feitos pelo Deus Todo-Poderoso para serem iguais ao irmão ou à irmã. O pior é que essas comparações podem ferir a personalidade deles. A Bíblia ensina que um é diferente do outro. E como isso é verdade, eles não vão descobrir a vontade de Deus para suas vidas com essas comparações. Preste atenção nesse versículo de Paulo. Não temos a pretensão de nos igualar ou nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. O que Paulo estava dizendo nesse versículo? Ele estava dizendo para não nos compararmos com outras pessoas. Não descobriremos a vontade de Deus para nossa vida nos comparando com ninguém, porque somos únicos. Deus sempre quer fazer algo novo em nossas vidas. Em Isaías 43:19 lemos: Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Deus gosta de fazer coisas novas em nossas vidas. Um dos meus velhos professores uma vez me disse que uma pegada é como se fosse uma sepultura. Deus não quer você andando em cima do caminho de outra pessoa. Quando você segue a Jesus e encontra a sua vontade, a vida torna-se empolgante, porque Deus está sempre fazendo algo novo. Deus quer fazer algo novo em nossas vidas. Por isso Ele nos diz para não olharmos para trás, nem nos compararmos com ninguém. Não se compare, nem se iguale a ninguém. Também não calcule o seu progresso hoje pelo que você fez antes. No segundo sermão de Ageu, o povo estava comparando o segundo templo com o primeiro. Ele diz ao povo que a essência do segundo templo era espiritual, não material. A primeira casa de adoração, construída por Moisés, era uma tenda. O tabernáculo não era ornamento. Ele nem sequer tinha uma estrutura fixa ou permanente. Todos os seus utensílios tinham alças para que pudessem ser facilmente manuseados e transportados. Mas isso não queria dizer que fosse sagrado. Era ali que o povo buscava e adorava a Deus e recebia dele orientação. Ageu está dizendo que a essência desse templo não são os tijolos, nem os seus cálices. Não compare esse templo com o templo de Salomão. Então Ageu prega essa profecia escatológica. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Portanto, tudo será destruído. Em suma, a pregação de Ageu é: o valor desse templo não está na riqueza de sua construção. Esse templo tem um valor espiritual. Temos que ficar por aqui. Até o próximo programa. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estudarmos a Bíblia aqui no Encontro com a Palavra. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Este foi mais um programa Encontro com a Palavra. Uma iniciativa do Ministério Cristo em Nós, no Guaimbim, presidida pelo pastor Maurício Bucão Souza. Ministério Cristo em Nós, loteamento Jardim Michele, Itacimirim, pista da entrada do Guaimbim, rua entre a Ultragás e o Lavacar. WhatsApp 759-8129-0851. Até o nosso próximo encontro. Show, cuidando do seu pet com amor. Agora a Pet Show está com melhor estrutura para atender ainda melhor você e seu pet. É pensando na saúde e bem-estar que o Pet Show inova sempre, com uma estrutura renovada e avançada para seu melhor amigo. Venha comemorar conosco este momento. Pet Show, agora na Avenida Tancredo Neves, número 250, em Valença. Pet Show, esperando por você. A Loja Oriente fez a união com a Eletro Visa e deu certo. Móveis eletrodomésticos, tudo para o seu lar, escritório em um só lugar. Você compra no cartão e divide em até 10 vezes sem juros. E não esqueça que também tem instrumentos musicais e uma linha completa de estofados. Eletrovisa e Loja Oriente, unidas para servir bem melhor a sua clientela. Praça da Independência e Rua Conselheiro Cunha Lopes, em Valença, no coração da cidade. Arraiá de Casa Nova, casa mais fácil. Aqui você encontra tudo em até 18 vezes sem juros no cartão. Confira! Massa corrida Fast Corbal de 22 quilos, por apenas R$ 59,90 à vista. Revestimento em Senor 33x50 tipo A, por apenas R$ 24,90 à vista. Ducha Lorenzetti Shower Multibranco, por apenas R$ 99,90 à vista. É a tradição do preço baixo. Casa mais fácil, preço e prazo só a gente tem. O Centro Médico Encar já está em pleno funcionamento, com instalações modernas, confortáveis e profissionais qualificados. Cardiologia, ultrassonografia, clínica médica, cirurgião geral, endocrinologia, pneumologia, bucomaxilo, cirurgião de cabeça e pescoço e muito mais. Agende através do app, site ou telefone 0800-311-6652 ou 3311-6652. Centro Médico Incar, Rua Guilherme Paternostro, 65, próximo a CEPLAC. Eu sou Carlos Barreto, terapeuta holístico, e posso afirmar que o Nove Mistura é fundamental na saúde do coração, na área respiratória, gastrointestinal, circulatória, reumática e ainda restaura todo o nosso organismo. No homem, é excepcional para a próstata. Na mulher, é a saúde ginecológica e ainda evita e trata a ressaca alcoólica. Nove Mistura Original, com nova embalagem de 600 ml. O rótulo é pintado no frasco, com o nome Nove Mistura em alto relevo. E para a sua segurança, só compre nas farmácias e lojas de produtos naturais. Confira esse depoimento sobre como funciona o chá de vinos no organismo humano. Olha, meu nome é Cleudes, tenho 47 anos. Eu tinha um problema de saúde, pressão alta, andava com as pernas inchadas, barriga grande, dores no corpo inteiro. E aí eu passei a conhecer o chá de vinho, comprei, comecei a fazer o uso do chá de vinho. Eu comecei a ver a diferença muito grande. Não sinto dores nas pernas mais, não sinto inchação. Chá de vinhos com exclusividade no Forte dos Naturais, Farmácias União e na rede Taperoá. Gompel Autopeças, trabalhando com as melhores marcas e com preços imbatíveis em autopeças, pneus e lubrificantes, o mais perfeito serviço de alinhamento de direção, balanceamento de rodas. Gompel Autopeças, duas lojas para melhor te servir. Rua Marechal Floriano Peixoto, no centro, e na Avenida ACM, no bairro do Jacaré. Telefone 3641-3714. Gompel, a legítima. Call Center está com as menores taxas de empréstimo para aposentados, pensionistas, servidores públicos, para quem possui o LOAS e não recebe o 13º salário. A Call Center tem empréstimo com as menores taxas. Faz também saque do FGTS antecipado. Converse com Adelson Queiroz, você vai fazer um bom consignado. Fica na Travessa Silva Jardim, em frente ao Laboratório Laclive. Telefone 988-22-1057. Call Center de Adelson Queiroz, dinheiro na mão com rapidez. A Rádio Clube está apresentando Girando Geral. Nós voltamos, porque assim Deus permitiu, não é? 7h19 em Valença. Adelson Queiroz, um abraço, meu jovem. Beneficiados do BPC Loas, agora pode fazer empréstimo com condições de juros mais baixo. Precisando cuidar da sua saúde, não é? Reformar sua casa, não é? Comprar um carrinho, não é? Vai lá, pega o empréstimo. E Adelson Queiroz, vai fazer um bom negócio. Melhor consignado, com as menores. Menores taxas. Em frente ao Laboratório Laclive. Deixa eu abraçar aqui o meu amigo Adalício, secretário de Finanças do sindicato. Sindicato que está pedindo que os inadimplentes, os sócios, que vão lá fazer o recadastramento. Rua Advogado Muniz. Tem extensão em Serra Grande. Telefone 8882-3454. Tá bom? Sindicato. Aí, Nelly, a grande presidente, nosso abraço e nosso bom dia. 7h20. Hoje, doutor deputado Antônio Brito vai estar na Santa Casa de Misericórdia de Valença, tá bom? Camila está aqui avisando. Mas deixa eu ouvir o Wendel, está chamando a gente para falar de Nova Mistura. É com você, meu querido Wendel. Sextou! Olá, pessoal, sextou, hein? Oi. Sextou, tem que cuidar da saúde. Toda sexta-feira é dia de você preparar aquele churrascão, aquela panelada. Casa da vovó, casa da família, casa da namorada. Sempre bom a gente curtir a vida, né? Agora, curtição é saúde, meu amigo. Não tem coisa melhor. Sem saúde não tem curtição. Você não tem nem ânimo pra sair de casa. Eu quero falar pra você que o melhor cuidado com a saúde é a prevenção. É quando você pratica exercício. É quando você tem uma boa alimentação. É quando você bebe água, né? E, obviamente, toma Nova Mistura, que é um produto 100% natural, composto de ervas naturais também. Com a Nova Mistura você tem aí vários benefícios. Um deles justamente é a digestão, que está lenta, você fica empachado quando você come, fica com azia, e ele ajuda aí no processo da digestão, acelerando para que a digestão não fique lenta ali. Também ele ajuda você que gosta de beber um pouquinho a mais, sabe? Aquela bebidinha a mais que sempre você costuma exagerar, e no dia seguinte a ressaca é certo, meu amigo. Ele vai limpar o seu fígado também, vai evitar com que você sofra com a famosa ressaca. E sem falar que ele é um produto que desintoxica o organismo geral. O intestino, o sangue, meu amigo, o investimento em prol da tua saúde é o Nova Mistura. Um produto espetacular, feito para que você viva com mais saúde e qualidade de vida. Além de conter nove ervas, também tem vitaminas e minerais. Vai dar mais energia, sabe? Disposição, ânimo, vigor e força. É o Nova Mistura, meu amigo. Esse produto é indispensável pro nosso dia a dia. Tanto para você que vai curtir só o fim de semana, para você que quer tomar todos os dias. Porque, de fato, todos os dias você tá comendo, tem que limpar aquilo que você come, né? Gordura, a não ser que você tenha uma dieta saudável e natural. Mas, independentemente disso, Nova Mistura é um produto para você. Acelerar a digestão, acelerar o trânsito intestinal, evitando a prisão de ventre, limpar o seu sangue, controlar os níveis de colesterol, triglicéridos e glicemia, fazendo você viver bem. Todo dia é dia de cuidar da saúde, todo dia é dia de tomar Nova Mistura, tá bom? Nas farmácias e lojas de naturais você encontra. Não é vendido na porta de casa. Um abraço a todos. Bom final de semana. Até. Valeu, querido Wendel. Bom, hoje o podcast esportivo mais cedo, porque daqui a pouco tem Alegria Diversal vivo aqui. Os talentos de Valença no Papo Musical. Não é, compadre Jorge? Daqui a pouco. Ô, Reinaldo, vamos então falar de futebol? De esporte? Bom dia, Dorival Lemos. Bom dia. E você que está ligado no programa Girando Geral. Eu sou Reinaldo Varjão e este é o podcast esportivo Entrando na Área. Um show de informações para você, que é amante do esporte. Show! Show de bola! Hoje eu começo pela Copa América. Os três atletas que participaram da final da Liga dos Campeões se apresentaram na última quarta-feira e se juntaram ao grupo em Orlando, nos Estados Unidos. São os casos do zagueiro Militão e dos atacantes Rodrigo e Vini Júnior, todos do Real Madrid. Ao todo, gol do título da equipe espanhola, Vinícius Júnior é o destaque. Até porque ganhou força na disputa e, para muita gente, é o favorito para levar o prêmio de melhor jogador do mundo. O que também dependerá do desempenho com a camisa do Brasil na Copa América. Logo após se apresentar ao técnico Dorival Júnior, que desde a semana passada trabalha em Orlando com o restante do grupo, Vinícius falou sobre a busca por seu primeiro título com a seleção. Estou muito feliz de chegar aqui em Orlando e juntar com todo o elenco, com toda a comissão técnica. Estou muito feliz e agora a gente tem que fazer de tudo para fazer uma boa preparação e logo em seguida uma ótima Copa América. Não fui campeão ainda, não tenho nenhum título com a seleção, espero que seja agora. Nós estamos nos preparando muito bem para esse momento, que é uma geração que vem muito forte para ganhar grandes coisas para a seleção. O Brasil encara o México amanhã em amistoso e na próxima quarta-feira enfrenta os Estados Unidos. Todos os jogos serão nos Estados Unidos, sede da Copa América. A estreia na competição será no dia 24 contra Costa Rica. Sem esquecer que o time deixou uma boa impressão nos dois primeiros jogos com Dorival Júnior, nos amistosos contra a Espanha e Inglaterra. Porém, vai mal nas eliminatórias e corre o risco de ficar fora da Copa do Mundo de 2026. Copa do Nordeste. Leão do Pici consegue triunfo por 2-0 no confronto de ida Um triunfo Fortaleza segura uma vantagem considerada tranquila no jogo de volta, podendo empatar ou até mesmo perder por um gol de diferença para se consagrar campeão, enquanto o CRB precisa vencer por 2 gols de diferença, para pelo menos provocar as disputas de pênaltis, ou no mínimo 3 para levantar a taça no tempo normal. O segundo jogo acontece no próximo domingo às 16h30 no estádio Rei Pelé. O grande campeão da Copa do Nordeste embolsa a quantia de 2,9 milhões, enquanto o vice soma 1,3 milhão. Entrando na área, Campeonato Brasileiro. Brasileirão da Série B, 2 jogos nesta sexta-feira pela rodada de número 9. Às 19 horas tem Coritiba e Ituano e às 21 horas Novo Horizontino e Santos. Lá vem o pato, pataque, patagular. Lá vem o pato para ver o que é que há. Bastidores da bola. Após resolver um imprevisto na Inglaterra, Thiago Silva chega ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Fluminense. O zagueiro e a família conseguiram um novo voo e desembarcaram no aeroporto do Galeão na manhã desta sexta-feira. Thiago Silva será apresentado hoje a partir das 18 horas no Maracanã. Haverá show do Sorriso Maroto. Mais de 51 mil ingressos foram vendidos. Ao ser contratado em janeiro de 2023, o lateral esquerdo equatoriano, Joanes Chaves, se tornou o jogador mais caro da história do Bahia. E agora será a maior venda do clube e do futebol nordestino. Ele será adquirido em definitivo pelo Lens, equipe da França, clube para o qual tinha sido emprestado no início deste ano. Negociação estimada em 4,5 milhões de euros, cerca de 25,7 milhões de reais. E supera os 24,5 milhões que o Fortaleza levou ao vender Moisés ao Cruz Azul do México. Chaves veio do Independente Del Valle custando 18 milhões, mas não teve o desempenho esperado. E foi cedido ao próprio clube equatoriano antes de rumar para a Europa. Esporte Amador. Campeonato Valenciano. No próximo domingo, o estádio Antônio Sereia deverá receber um bom público para assistir um clássico do futebol valenciano. Um duelo entre duas equipes do mesmo bairro. O Ipiranga está tranquilo, pois já está garantido na semifinal. Portanto, o seu olhar está direcionado para o Flamengo, seu adversário na próxima fase. Conversei com Ronaldo, o atual técnico do Amarelo e Preto da Vila Operária, e ele disse que irá colocar em campo um time alternativo, mas que irá competir. Reinaldo, meu amigo, antes de qualquer coisa, é sempre um prazer falar com o grande acadêmico do futebol valenciano, que é você, e tive a honra e o prazer de assistir Flamengo e Bolívia ao seu lado na cabine. Muito obrigado. O Ipiranga, para este jogo de domingo, vem desfalcado, entendeu? Vem com um time com a base daqui de Valença, mas com certeza vem forte para ganhar do Esquiva. Do outro lado estará o Esquiva, time da moda, que só um resultado lhe interessa, a vitória. O time de Bagdá vem enfrentando dificuldades para colocar em campo uma equipe de acordo com as suas tradições. Ainda não conseguiu repetir nenhuma escalação. Conversei com o técnico Guto Chalupe e ele me revelou as dificuldades. Reinaldo, eu estou vendo aqui com o Bagdá porque o problema todo é o problema financeiro. Para que a gente possa fazer um time à altura, nós temos que ter dinheiro para poder bancar os jogadores top de linha. Nós temos vários tipos de jogadores. Tem aquele top de linha, tem aquele mediano e tem aquele que é bom. Mas né, a gente vai levar sabendo que vai para competir. Nós não formamos ainda uma equipe como o Esquiva merece. Lembrando que a Esquiva Ipiranga será no próximo domingo, às 16 horas. Do estádio Antônio Sereia. Um pouco mais cedo acontece a partida do Sub-19. Eu sou Reinaldo Varjão e essas são as notícias e informações esportivas que eu tinha para você nesta sexta-feira. Continue ligado na programação da Rádio Clube de Valença, a rádio que virou notícia. Agora, na versão FM 105,7. Esse é o novo endereço da nossa emissora. Muito obrigado, acadêmico dos esportes, Reinaldo Vajão. Um abraço, meu querido. Vamos para o intervalo? Segunda-feira eu te espero aqui, viu? Com mais informações do esporte. especialmente o futebol. Girando Geral, volta já. A busca é a prova do desejo. Na Valença de Roque Honorato, 7h30. Rádio Clube, unindo forças com você. Eu sou Carlos Barreto, terapeuta holístico, e posso afirmar que o 9 Mistura é fundamental na saúde do coração, na área respiratória, gastrointestinal, circulatória, reumática, e ainda restaura todo o nosso organismo. No homem é excepcional para a próstata, na mulher é a saúde ginecológica, e ainda evita e trata a ressaca alcoólica. 9 Mistura original, com nova embalagem de 600ml. O rótulo é pintado no frasco, com o nome 9 Mistura em alto relevo. E para a sua segurança, só compre nas farmácias e loja de produtos naturais. A Loja Oriente fez a união com a Eletrovisa e deu certo. Móveis eletrodomésticos, tudo para o seu lar, escritório em um só lugar. Você compra no cartão e divide em até 10 vezes sem juros. E não esqueça que também tem instrumentos musicais e uma linha completa de estofados. Eletrovisa e Loja Oriente, unidas para servir bem melhor a sua clientela. Praça da Independência e Rua Conselheiro Cunha Lopes, em Valença, no coração da cidade. Gompel Autopeças, trabalhando com as melhores marcas e com preços imbatíveis em autopeças, pneus e lubrificantes, o mais perfeito serviço de alinhamento de direção, balanceamento de rodas. Gompel, em Valença, no coração da cidade. Gompel Autopeças, trabalhando com as melhores marcas e com preços imbatíveis em autopeças, pneus e lubrificantes, o mais perfeito serviço de alinhamento de direção, balanceamento de rodas. Gompel. 57, Call Center de Adelso Queiroz, dinheiro na mão com rapidez. O Centro Médico Incar já está em pleno funcionamento, com instalações modernas, confortáveis e profissionais qualificados. Cardiologia, ultrassonografia, clínica médica, cirurgião geral, endocrinologia, pneumologia, bucomaxilo, cirurgião de cabeça e pescoço e muito mais. Agende através do app, site ou telefone 0800-311-6652 ou 3311-6652. Centro Médico Incar, Rua Guilherme Paternostro, 65, próximo a Ceplac. Chá de Vinos apresenta mais uma cliente feliz. Dá uma testemunha também para vocês aqui sobre o chá de vinho. A minha sobrinha chegou aqui em casa, um dia sentindo mal do estômago, né? Dizia que ela não sabia mais o que ela fazia. Eu dei ela uma dose, né? Aí quando ela chegou lá, ela ligou para mim: tia Carminha, não é que o remédio é bom mesmo? Já tô sentindo bem, eu vou comprar um para mim. Pois quando foi na segunda-feira, ela comprou o divino e mandou foto com esse remédio. O remédio abençoado, o remédio sagrado. Graças a Deus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos. Você encontra o Chá de Vinos em todas as farmácias e lojas de produtos naturais. Tá na Clube, tá legal. Rádio Clube. A Rádio Clube está apresentando Girando Geral. Dorival Lemos. Voltamos, porque Deus permitiu, são 7 horas e 34 minutos em Valença. A desconfiança destrói a paixão. Na Valença de Bimba, 7h34. Já comeu o peixe aí da peixaria do Davi? Ainda, Doro? Comprou sempre lá? Foi? Comprou cabeçudo? Foi? Precinho bom, né, Davi? Aí na rua do onde mora o querido filho, o vereador Fabrício Lemos, a rua da creche Arco-Íris, a rua que vai pro presídio, né? A peixaria do Davi, a melhor qualidade. Rapaz, você percebeu que você, quando você vai na peixaria, você tem aquele cheirinho do peixe, né? E lá você não sente cheiro de nada lá na peixaria do Davi. Ele diz que tem um produto que para eliminar esse odor. Valeu, Davi, é isso aí. Da melhor qualidade, chegou! Bom, papo musical. A partir de agora, né, a ideia surgiu com o nosso querido Mota. De Mota, o primeiro convidado aqui foi o Beto, né? Beto Amazonas, que vai voltar aqui dia 21, já confirmou. O Hélito da guitarra, show de guitarrada, foi o segundo a se apresentar. O terceiro, Rony Santana, que vai votar dia 28. Na sexta-feira passada foi o Clebson Swing Retro, que vai se apresentar em Cajaíba próximo domingo, não, dia 15 e dia 16. E hoje, a alegria diversa. Dá um toque aí, meu velho. Dá um toque, dá um toque, dá um toque, dá um toque. Boa, boa. Chora, minha viola. Chora! Onde tudo começou, hein? Yeah. Perfeito. Maravilha. Esse aí é o Maicon, 18 quilates. Ô, Deusval, com resenha e tudo. Ó, ó o grupo do homem que tá fazendo um sucesso total e é meu parceiro. Sim. Por que não dizer meu filho? Maicon, 18 quilates. Ó, ó, ó, cara do homem. E antes de você perguntar, sim, o que é que essa morena bonita tá fazendo aqui? Sim, sim. O marido ficou lá fora e você não entra não que não tem espaço não. É, olha só. É só pra quem canta e toca. O grupo... Sim. Todo Baixo Sul, que tem uma mulher tocando e fazendo sucesso, modéstia à parte. A energia dela tá levantando o grupo, né? Essa renovação. Claro. Minha comadre Val, olha só, olha a sorriso dela. Legal. Giovanni não se fala, sim, né? Giovanni. Nosso pai é o fundador do grupo. Hoje é a coordenação geral aí, a gente tá indo pra frente. E esse parceirão também, que começou com a alegria de versar. Sim. Graças a Deus agora até com 18 quilates, que... Eu tenho certeza que você vai convidar. Sim, sim, sim, sim. Já convidado, já está convidado. Está convidado. Toda sexta-feira aqui tem um espaço de vocês. Mais de 18 quilates, vai ter muita coisa aqui. Como surgiu a Alegria de Versar? Por que esse nome? Alegria de Versar. A Alegria de Versar surgiu num ato de necessidade da cidade de Valença. Sim. Por que isso? Chegando de Salvador, eu fiz amizade com meu parceiro, que agora deve estar escutando, Alonso do Pagode. Alonso do Pagode. Aí a gente cantava só partido alto na porta da loja ali no calçadão. E eu vi na necessidade, não só dos negros, mas das pessoas botar a cara na rua e fazer uma brincadeira livre, leve e solto. Sim. E você vê, você chega num pagode, todo mundo canta uma música. Aí foi surgindo daqui a pouco. Conheci Michael, meu compadre Edmilson, que agora também deve estar escutando ali no comando do colégio. Sim. É, Giovanni, pô, a gente foi reunindo o grupo, botou vários nomes, já teve um nome anterior, né, que eu não estou lembrado agora. Mas aí daqui a pouco a Alegria de Versar. Por que a Alegria de Versar? Sim. Porque todos eram bons versadores. Você viu aqui, larguei uma deixa, o Maico pegou lá. Se deixar aqui, ele pega. Minha comadre Val chegou agora, fazendo um back da melhor qualidade. Então, alegria de versar. Todos são bons versadores. Não tem negócio de quem tem a voz melhor, só não pode sair do ritmo. Tem partideiro que se preza. Harmonia tem. Harmonia tem. E pega. E fazendo agora um trabalho diferenciado, às vezes junto com o Maico, né? Que ele tava com o grupo dele, 18 quilates, mas continua, não me deixou na mão em momento algum. Ele começa uma pegada, daqui a pouco, de lá, ele já joga a pedrada pro lado de cá, eu panho. Meu samba de roda, que eu gosto muito, que a gente vai finalizar. Tem sintonia, rapaz. Casou, é muita versatilidade. Aí tá dando tudo certinho. E Deus é bom. E olha só, Rival, os convites tá pintando assim, assustadoramente. Bom, até forró. Depois passa a agenda aí. O nosso amigo Beto Amazonas mandou aí um áudio. Cadê o Beto para falar? Agora. Beto Amazonas, fala, Beto! É o nosso parceirão. Parceirão, né? Alegria de versar. Meu amigo Jorge, você já é sucesso ao vivo. Rapaz, na rádio aí com o Dorival, tá mais lindo ainda, bicho. Sou seu fã, como sempre, viu, velho? Grande abraço, gosto de você como amigo, como um grande profissional também, valeu? Um abraço meu amigo Mota aí, deve estar ouvindo aí o programa. Valeu, minha galera. Esse é o Beto. Eu conto com mas vocês, quem mandou também foi meu amigo. Na Avenida CM, valeu. Maia! Valeu, Jorge. Sucesso, meu querido, sempre, viu? Sucesso sempre. Meu amigo Dorival da Cruz Lemos. Esse capoeira é bom de gogó também, viu? Parabéns! Parabéns pro senhor, doutor. Que prazer mais uma vez estarmos juntos. Vou contar a resenha aqui do senhor, se der tempo. O nosso defensor Carlos Vasconcelos Maia Filho. A nossa ouvinte Alizete, lá das Casas Populares. Bom dia, Dr. Gival Lemos. Sensacional. Alegria de versar. Parabéns pelo trabalho. Valeu, Alizete. Aí vai seguindo. Beto Amazonas, é sempre um prazer tocar com você, meu irmão. E obrigado aí, viu? Cada vez mais você não esquece do parceirão partideiro do Alegria de Versar. Jorge, alô, meu compadre. Elisete, um abraço pra você também, meu irmão. E você vai contar o quê de Maia? Não vai contar agora, não? Rapaz, não vou. Pode ter na reserva. Homem é da justiça, viu? Tem Maria, ali aí, meu parceiro. 7h45, tô brincando. Pra quem não sabe, doutor Carlos Maia, ele foi jogador de futebol. Sim. Comprovado. Pelo Vitória. Capoeirista. E era do meu tempo lá em Salvador também, né? Nos conhecemos aqui em Valença, foi. E aí, certa feita, cerca de uns 15 anos, 10 anos atrás, houve um grande evento de capoeira, que esse também está escutando agora. Mestre Nelson, sinta-se abraçado, viu? Pelo grupo Alegria de Versar. E doutor Carlos Márcio, como sempre, prestigiando, valorizando a capoeira em todo o Baixo Sul. Ele estava presente. E era uma época que ele ia receber um cargo, mais ou menos, doutor, qualquer coisa, só liga corrigindo aí. Sim. Na Defensoria Pública. E eu, na época, não tinha celular, aquelas câmeras. E quando ele entrou para jogar a capoeira, todo de paletó, gravado e tudo mais, eu aí me prontifiquei, saí para ele entrar para jogar. Dorival, na ansiedade de fazer a foto do doutor Carlos Maia, o pescoço não saiu, saiu de cabeça. Quando é no outro dia que ele faz, rapaz, a foto que eu ia mandar pra defensoria nenhuma, mostrando meu talento, mas eu digo, doutor, que a gente olha, o pescoço não foi. E aí, mas ele me perdoou. Sabe o que foi ansiedade? Quando o senhor se faz presente nos nossos eventos. Sangue bom, categoria, categoria. Pura, pura, pura. Tô sentindo, é Edmilson, não faz mais parte? É Edmilson? O Edmilson. Ou tá agora, ó, cantando só? Não, não, não. Ele não quer carreira solo, não. O problema é que o Edmilson voltou aos trabalhos. Ele coordenador dali do colégio. Que colégio é aquele? Dário Galvão. O Dário Galvão. Beleza. É o coordenador lá. Beleza. Rapaz, trabalho não faz mal a ninguém, né? Ontem ele estava conosco, aproveitando aqui, que vamos fazer a festa do Setem. Ontem foi mais de quase umas 100 crianças a gente ensaiando. E dia 9, domingo. Que maravilha. No espaço do Oriva Show, né? Vamos estar tocando. Lourival é tudo de primeira qualidade. O samba de escola de samba lá pra cima. Maico no cavaco, Edmilson na caixa. Tem o Rodrigo fazendo marcação, ela fazendo o tamborim. Se vai ser registrado tudo da melhor qualidade. É cerca lá de umas 1.500, 2.000 pessoas. Maravilha. Colégio entre pai e aluno e tudo mais. E todo ano. Obrigado. É aí, só alegria. Obrigado, pessoal do CETEM, da melhor qualidade. E minha amiga Grace, ligar aqui agora, ao vivo e com a cara de quem acordou agora. Um abraço, obrigado. Viu? Essa daí é que nos foi. Que deixa os negão com o cabelo bem bonito. É, o cara, ela chega lá no salão dela, salão Grace, ali na Graça. A Vem Maria, os negão, quando chega lá, aquele trato. Eu tinha cabelo duro, saí de lá de cabelo liso, não sei como. Mais uma? É com vocês aí. Ao vivo, girando geral, papo musical. Abra com sambinha de roda aí agora e daqui a pouco você põe no ar. Jesus do céu! Alô, Negazé, só um sapatinho lá. Yeah. samba que a mulher de Amaral, o sargento Amaral, já me botou pra correr do pagode umas duas vezes, né? Daquele jeito, olha só. Pode chorar, meu amor, pode sorrir se quiser. O homem não pode viver. Tia Lita, menos erro, mãe. É só pra tu. É o Girando Geral. Copo musical. Alegria de versar ao vivo. Tô de volta, não tem coisa melhor no samba. É. Samba de roda. Como você vê assim, um pandeiro. Só dando aquela batidinha de escaradinha, miudinho, não precisa apresentar. É. Olha o tamborim tocado por minha irmã Val, olha só. Claro que ela tá aproveitando pra bater na minha cara, porque lá. Olha o sorriso da morena. Titã, fica com ciúme novo. Isso aí agora faz parte da nossa família. Claro, você também, né? Que seu dia seja bom no seu trabalho, viu? Isso. Maico, esse daí, meu irmão, dispensa comentário, olha só. Chore só o cavaco agora, vá! Giovanni com seu reco-reco. O bom do pagode. Vai. Que quando ele chega, Dogival. O olho do homem, o olho do homem é um olhar meio. É um olhar um olho diferente. E ele tem uma dança da cobra, eu tenho um sapateado, ele tem um samba da cobra. Quando eu digo assim, no palco, eu digo, meu compadre Giovanni, a dança da cobrinha. Ele tem um negócio que ele quebra pra lá, quebra pra cá. Eu só sei que fica bonito, viu? E todos os meninos da melhor qualidade. Qualidade. Pedi pra parar! Jesus. É, aqui eu mando. Olha aqui, ó. Nosso querido, que esteve aqui no, na sexta-feira, o Klebs do Swing. Tô na audiência. O som tá show. Legal, legal. Obrigado, viu, querido? Vai estar em Cajaíba. Rangel, da Banca da Revista. Rangel, minha amiga, minha irmã. Ave Maria. Alô, minha coisinha bonitinha. Aqui, ó. Klebson, tô com você no ar, meu parceiro. Vamos da aí. Melhor qualidade. Tem coisa pra gente aí, viu? Tem? Fala pra Jorge que mandei um abraço. Esse rapaz tem um gogó de ouro. Parabéns mais uma vez, Dora Givão, por esse programa maravilhoso. Legal. Toda sexta-feira aqui, viu? Bom... Queremos mais. Queremos mais. São 7h54, Gerando Geral. Já liberei Reinaldo Vajão, com podcast mais cedo. O intervalo comercial já foi também, não já? Então é com vocês aí, na alegria de versar. Vai então, tocar pronto. Quando mesmo? Domingo agora, é? É, no domingo agora, sim. No espaço do Oriva Show. Isso. É, uma gincana no Novo Horizonte. Arena, Novo né? Horizonte. Ah, sim, sim. Tudo, como é o nome? Arena Music. Arena Music. Rapaz, olha o pedaço da língua agora. Arena Music. E graças a Deus. Legal, do nosso jeito, abraço, a gente Dorinho. Tá chegando, abrindo os espaços, né? Vamos, sim. E relembrando sempre, gente, que a gente tem uma linha, que é a Alegria de Versar, que sim. É samba de roda, partido alto, a gente faz tudo da melhor qualidade. E com essa parceria agora com 18 quilates, modéstia à parte, os meninos estão novos, mas estão fazendo um samba de qualidade. Isso aí, velho. Qualidade. Estão tocando aí, moço. Qualidade é a marca da alegria. Dessa. Da melhor qualidade. Ô, Maico, pode dizer assim, meu compadre, vamos embora. Vai abrir a boca? Eu gosto de ouvir você, aquela coisa melódica. Quer dizer? Deus, né? Uhum. Assim, ó. Tá. Só depois que tudo terminou. Só os corações apaixonados. Entendi e não era amor. E tudo que vivemos por um só momento deixou de existir. Entendi. E o fim foi o melhor pra mim. Só assim pude enxergar o que tava tão perto. Eu feito tolo, nem percebi que na vida hoje tem que aproveitar. Porque eu não sei se o amanhã de chegar, se me der seu minuto sinal, um piscar de olho do sorriso eu posso garantir que o nosso caso ia ser fatal. E na vida hoje pode aproveitar. Porque eu não sei se o amanhã de chegar, se e me der só um minuto um sinal. Com piscar de olho de um sorriso eu posso garantir que o nosso caso ia ser fatal. Vou lá na Bahia de São Salvador, o cinema vai ser nos encantos de lá. Vou ter para o Rio do meu redentor, pra ver meu amor que é lá de Irajá. Tô cheio de saudade do nosso calor, e tudo que eu mais quero é chegar e poder te amar, te abraçar. Matar a vontade que tanto senti, sem o teu carinho não posso ficar. Rezei para o nosso Senhor do Bom Fim, e trouxe uma fita pra te abençoar. E tive a certeza que a gente é assim, um longe do outro não dá pra ficar. Não dá pra separar, nunca tá se vai. Eu vou seguir na trilha do amor, enquanto essa paixão me guiar. Deixa o coração me lembrar, deixa o coração me levar. Eu vou seguir na trilha do amor, onde você estiver vou estar. Sem você não dá pra ficar, sem você não dá pra ficar. Vou lá na Bahia de São Salvador, busquei meu axé nos encantos de lá. Voltei para o Rio do meu redentor, pra ver meu amor que é lá de Irajá. Tô cheio de saudade do nosso calor, e tudo que eu mais quero é chegar e poder te amar, te abraçar. Matar a vontade que tanto senti, sem o teu carinho não posso ficar. Rezei para o nosso Senhor do Bom Fim, e trouxe uma fita pra te abençoar. E tive a certeza que a gente é assim, um longe do outro não dá pra ficar. Não dá pra separar, vamos cantar se vai. Eu vou seguir na trilha do amor, enquanto essa paixão me guiar. Deixa o coração me levar, deixa o coração me levar. Eu vou seguir na trilha do amor, onde você estiver vou estar. Sem você não posso ficar, sem você não dá pra ficar. Saudade. É o Girando Geral ao vivo. Alegria diversa, Jorge Companhia. Uma parceria com 18 quilates, vai dar certo na Bahia. E quem quiser contratar o grupo de 18 quilates, o número é 759-8809-0930. É só chamar, nós vamos atender com todo carinho. Segue a gente também nas redes sociais, arroba grupo de 18 quilates. Vamos fortalecer a cultura da nossa cidade, né? Beleza. Vamos dar certo. Fala baixinho que ninguém pode saber que a gente tá aqui. Vamos com calma devagar que desse jeito ninguém vai dormir. Sabe que a gente não escolhe hora nem lugar. Eu tô fome com a vontade de comer. Você me olha mais dos olhos pra me seduzir. Acende a luz pra perder de minha cara. Segure a pera, tem que ser devagarinho pra ninguém ouvir. Vou pôr a mão na sua boca pro dinheiro não escapulir. Só quem nos pega é sacanagem. Gostar do clima, essa viagem. O nosso filme não pode queimar você. Mas quando bate a tentação, a gente fica sem noção. Aí a outra dimensão que eu comparei de nós dois. E nada fica pra depois. Vendo o refrão vai. Cara na cara, pele na pele. Sua pensando só com febre. Você entrando, sussurrando, segura na voz. Eu viajando, no céu da boca. Você arrasando a minha roupa e bate do lençol. Ei! Pediu pra parar! Rapaz, meu compadre, é desse jeito. É desse jeito, né? Os corações apaixonados. Um show de vocês. Uma hora, duas horas, três horas, quatro. São duas horas de show. Repertório tem. Repertório tem pra amanhecer o dia. Isso não é problema. E pra todo mundo, você tá entendendo? Que na maioria da vez. Agrada a todos. É, eu costumo às vezes dizer no palco, quando eu tô, ou em cima do trio, né? Quando nós dizemos. Sim. Somos amadores ainda. Mas a gente satisfaz a todos. E às vezes você vai pra um show, né, que é meu parceiro, que eu amo de graça, que é Zeca Pagodinho, mas você vai só pra assistir ele. Se eles aí, afinal, vai pagar caríssimo e a gente canta Zeca Pagodinho, Alcione, como Martinho. Você tá vendo, Martinho, né? O que vier. Não precisa pedir, não, que a gente já sabe ali, a gente olha, vê aquele coroa lá em cima, aí a gente fala assim, ei, Michael, Ilha de Maré. Ele faz, aquele samba. Daqui a pouco o nego olha pro gordinho assim, diz, pô, ele parece até com Arlindo Cruz, parece com não sei o quê. Eu digo a todo mundo que é o filho de Arlindo Cruz. Sim. Sucessor de Arlindo Cruz. Eu digo, olha, eu tô aqui com o sucessor e todo mundo levanta a mão. Parece mesmo. Parece. E tá dando tudo certo, Deus nos abençoe. O que foi que quiser da Bolívia? Dorival, bom dia. Ei, Dorival. O pagode é muito bom, Dorival. Parabéns, viu, com esse programa. que você abre espaço pros cantores. Os cantores da terra, né? Você tá de parabéns, Dorival. Legal. Muito bom, gostei muito do pagode. Mano. Isso aí, pagode samba. Obrigado, grande Zé. Zé, que maravilha. Olha que vado d'água mineral, botou aqui. Vado, Dorival, bom dia, meu amigo. Tô ligado, muito bom mesmo, hein? Parabéns, rapaziada aí. Vado, água mineral. Tá bom, vado. É, rapaz, olhando o relógio, negócio sério, viu? Como tem uma passo, até mais uma. Tem eu só não vou falar o que é, porque eu sei que se eu sair daqui, eu tenho uma resenha. É papo de... Rapaz, eu vou falar o nome dele aqui, que ele tá ouvindo no rádio. Pompom, ontem eu tava com um Texas bonitinho, bem escaradinho. Ele, rapaz, tô com um negócio bom pra você aqui nas pressas. Bota esse no braço aí. Me deixa aqui, daqui a pouco. Nego, parece que eu tô carregando um tijolo. Que é pra você ver? Você trocou, não, você trocou o redondo com ele? Foi... Não, não, negócio de redondo não. Tô perguntando, Isso aí, ladrão, é lindo. Se o ladrão me pediu o redondo, eu vou tirar o redondo. Toma uma madogada na testa dele, que é lógico pesado. É, agora sim. Mas tá certo com ele mesmo aí. Marca certo? Então pronto. Nem atrasa e nem adianta. Eu quero mais uma pra gente fechar, né? Porque agora olhando, melhor qualidade. Mas se você deixar, a gente começa o dia todo. Vamos falar com aquela coisa que a gente. Que o Giovanni não gosta muito? É. Ele tá devendo, a dona Maria da Quitanda, a dona Maria não tá passando lá de jeito nenhum. Dona Maria, a dona Maria, minha mãe tá em casa. Dona Maria, mamãe do Giovanni tá em casa. Mãe, finalzinha, vou mandar pra nega Zezé. Eu vou cantar um duelê aí pra essa negrada que tá assistindo também a gente agora. Tô devendo, a dona Maria da Quitanda. Tá ruim pra mim, eu até passar de banda. Dona Maria não me vê. Quando ela me vê se zanga, pra dona Maria não me vê. Quando ela me vê se zanga, eu tô devendo, vai! Tô devendo, a dona Maria da Quitanda. Aquele abraço pro grupo dos olhos de lácteos, viu? Vou até passar de banda, pra dona Maria não me vê. Quando ela me vê se zanga, pra dona Maria não me vê. É os caloteiros, quando ela me vê. Tudo quengo. Alô, Thiago, meu violão. Meu compadre Alonso. Eu pego mais à frente. Meu compadre Edmilson. Papo de frente. O seu mano é do botiquim. E me cobra uma pinga e um torrejo. Está no prego a marinei. Sem contar que também eu estou devendo. O aluguel do porto que tem um qualquer. É duro de segurar. Eu me servo, mas não quebro. Amanhã vai melhorar. Eu vou à luta. Do lamento da Joana. Que não faz feira a semana. Mas o que legal numa boa. Mas tá bom, eu tenho fé. Que a vida vai melhorar. Pois segure as pontas, seu Zé. Eu mas devo, mas quero pagar. Mas tá bom, eu tenho fé. Que a vida vai melhorar. Pois segure as pontas, seu Zé. Mas devo, mas quero pagar. 17,50 de leite e pão. Na padaria. Lá na vizinha, o carnê da televisão que piscou. Na garantia, lá que a minha mulher acendeu. De 7 reais, 17,50 de leite pão. De leite pão. Na padaria, 20 prata que o Jorge Bichelli emprestou. Lá na vizinha, o carnê da televisão que piscou. Na garantia, uma vela que a mulher acendeu, negona. De 7 reais, eu tô devendo. A dona Maria tá quitanda. Ô dona Maria, mãe de Juliane, sinta-se abraçada. Mas vai pagar. A dona Maria não me vê. Quando ela me desse zangar. Pra dona Maria não me vê. Quando ela me vê se zangar. Ô meu compadre, Maico do Cavaco. Desse jeito assim. Mulherada que dança essa, o corpo fica todo mole. Mulherada que dança essa, o corpo fica todo mole. É uma dança nova que bole, bole, bole, bole. É uma dança nova que bole, bole, bole, bole. Ai! Bole, bole, bole, bole. Tirando geral! Papo musical! Vocês precisam ver Dorival sambando aqui no estúdio, gente! O sapatinho ele, meu compadre! Alegria de versar! É só alegria! Bahia, de São Salvador, Laboeiro, tocando. amor, eu vou da Bahia, de São Salvador. Aí, aí foi que eu sambei, comadre. Coisa boa que faz coisa boa, alegria e aniversário. Aí foi que eu sambei, aí, compadre. Eu sambei, aí, aí foi que eu sambei, comadre. Samba em Valença. Aí foi que eu sambei, compadre. Uma pena. Ai, da rampa do mercado, me segui na direção. Voltei da mata na igreja da Conceição. Fala, Giovanni. Aí foi que eu sambei, compadre. Aí foi que eu sambei, compadre. Foi que eu sambei, foi que eu caí. Aí foi que eu sambei, compadre. Foi que eu caí. Aí foi que eu sambei, compadre. Essa mulher por cima eu tirava do samba. Na rua Suramela que ela gritava, chega, porra. E essa mulher? Essa mulher por cima eu tirava do samba já já. Dava uma surra nela e ela gritava, chega. E aí? Aí foi que eu sambei, comadre. Aí foi que eu sambei, compadre. Como é que é, como é, como é que é? Aí foi que eu sambei, comadre. Aí foi que eu sambei. Isso é alegria de diversão, minha gente. Ao vivo. Que não tem cabelo, Michael. Não carrega trança. Que não tem amor na Bahia. Não mata lembrança. Que não tem cabelo. Não carrega trança. Que não tem amor na Bahia. Não mata lembrança. Catiguele, catiguele, catiguele. Catigalê, catigalê, catigalê, catigalá. Vem cá, menino. Olha o sambacinha, olha o sambacinha. Olha o sambacinha, virou moda. Olha o sambacinha, olha o sambacinha. Vai embora. Olha o sambacinha, vocês. Olha o sambacinha, vamos embora. Olha o sambacinha, não. Olha o sambacinha, não, não. Olha o sambacinha. Olha o sambacinha. Ô, Maicon, na resenha. Olha o sambacinha. Isso aqui, Maestro Ronald. Alonso, você lembra desse samba que o Maestro Ronald inventou? Olha o sambacinha. Vou cantar agora, hein? Olha o sambacinha. Deixa eu pegar o rio. Olha o sambacinha. Olha o sambacinha. Olha o sambacinha. Isso, galera. Ô, samba no mulher. Ô, mulher. Samba no mulher. Ô, mulher. Samba no mulher. Ô mulher, alô mulher, ô mulher, tem mulher que não tem cabelo, ô mulher, tem mulher que é cabeluda, ô mulher, tem mulher que não tem testa, ô mulher, tem mulher que é pescuda, ô mulher, tem mulher que não tem nariz, ô mulher, tem mulher que é narizuda, ô mulher, tem mulher que não tem olho, eu gosto do sorriso, tem mulher que é narizuda, ô mulher, tem mulher que não tem boca, ô mulher, tem mulher que é bocuda, ô mulher, tem mulher que não tem queixo, ô mulher, tem mulher que é queixuda, ô mulher, tem mulher que não tem pescoço, ô mulher, tem mulher que é pescoço. Ô mulher, mulher que não tem peito, ô mulher, mulher que é pintura, ô mulher, mulher que não tem barriga, ô mulher, mulher que é barriguda, ô mulher, mulher que não tem. Você, meu abraço, agradecendo a você por esse programa, abrindo espaço para todos. E a Liga Aniversário é desse jeito aí, ó. 75-8869-4959. Ou então você passa na Associação Atlética de Valença. Fale com o nosso empresário, Mestre Nelson, da Capitina. Alô, doutor Carlos Maia, capoeira tudo nosso. Que maravilha! Eu queria ficar o dia todo, mas sem compromisso. pedir. Vou já pedir. Eu posso sambar? Pode. Ô, gente, vai. Vou registrando dois de vó sambando aqui até uma coisa boa, moleque no sapatinho, velho. Tá pedi pra parar, parou. Aprendi a fazer isso agora, viu? Pelo menos parar, a gente já sabe. Olha que negão. Olha só o sorriso dela, rapaz. Pode é, velho. Negão, fortalece o sorriso. Você falou em negona, negona. A negona mandou aqui um áudio. Arrasou, tá falando aí. Negona! Bom dia, Dos. Liga, Zezé. Que maravilha, viu? Não. Esse pagode hoje aqui, viu? Estou trabalhando e estou ouvindo. E dançando também, né, Adil? Negona da Urbis. Ô, meu irmão, minha irmã. Negona. Sinta-se abraçada. Dessa daí fortalece o pagode onde a gente vai e ela samba. Ah, é? Olha, a culpa é de Mike de dois de volta. Qual ia botar assim, ó. Ê, deusa do ébano. Ê, deusa do ébano. Minha crioula, vou cantar para você. Está tão linda. Aí na UBS, assistindo Alegria Adversar. Mas dois de volta, diz que na próxima vai ser só música, Rafa, viu? Te amo, negona. Opa! Mota lá do Guaibim, audiência total, show de bola. Valeu, Mota. Sargento Mota, um abraço. Daqui a pouquinho a gente tá passando por aí. É. E lembrando que é super... Pode fazer a propaganda aqui rapidinho? Pode! O homem tá vendendo gás da melhor qualidade lá na Praia do Guaibim. É de gás. E atendimento VIP é Mota. É Sargento Mota aí. Sargento Mota, apreciador. É ele, Bené, Manuel, Jefferson do La Pasta Beat. Alô, essa rapaziada toda aí que tá nos escutando na Praia do Guaibim. Como é que ele fala? A respeita, Manuel, meu irmão. Sinta aí, eu sei que você tá aí na linha. Hein? Um abraço pra essa galera. Pô, tudo velho. Eu passo. Vamos, dê um alô, dê um alô, Val. Bom dia, Val. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo na paz? Tudo, graças a Deus. Entrou quando no grupo, a Val? Vai fazer um ano. Um ano? Que legal. Tá bem, né? Tá assistindo bem? Com certeza. Ela que não se sinta, não. Hein? Val, agora fez a presença da banda, né? Pô, na que chega com esse sorriso dela aí. Banda canta! Deixa o Titã saber disso, viu, Giovanni? Titã tá ouvindo. Titã! Alô, Titã! Eu vou meter um bujão na sua cabeça, o marido tá escutando. Ai, pô. Então, Deus abençoe, velho. Bom talento. Só tem talento, só tem... 18 que late. 18 que late, vem. Não sei se é todo mundo lá que late, não, mas não sou cachorro, os caras, não. Mas é 18 que late. Mas é a qualidade. É ouro 18 quilates mesmo. Né? Isso aí. Bom, sucesso, hein? Valeu, sucesso. Valeu. Grande abraço. Prazer estar aqui, né? Outras rádio virão, maravilhosa. Com viu? Certeza. Outras virão. E agora na 105,7 FM. O sexta-feira, o Beto ainda vai dizer. Ele, tudo começou assim. Estava com Mota e uma quinta-feira. Um mês completou ontem. Né? Eduardo, leve Mota lá. Leve Beto para dar um toque ali, que ele vai cantar amanhã. Isso foi no sábado até passado. Ele mandou aí, até que ele, o Beto mandou aqui uma mensagem que vai cantar amanhã. Onde é, Beto? Olhando aqui rapidinho. Tá uma feijoada, a gente vai até lá. Tá aqui o card dele. Amanhã, é amanhã, né? Beto Amazonas, restaurante Brisa do Mar. Avenida CM, em frente à Segunda Igreja. Amanhã, mais uma vez, o Beto lá. Ele disse, tá, aí Beto veio tocar, né? Um mês hoje. Beto, no dia 10. Aí daqui surgiu a ideia. Ô, Beto, vamos utilizar esse espaço? Você que está bem envolvido com os amigos músicos, vamos trazer toda sexta-feira aqui. Ele disse, eu topo, então fica com você. Você coordena. Aí ele trouxe, já trouxe o Hélito da guitarra, trouxe o Rony, o Clebson e hoje vocês. Agora sexta ele que vai dizer. Mas ele já vem dia 21 e Rony 28. A pauta está aberta para o primeiro sexta de... Então, de... Aí beleza. O Beto é o coordenador desse quadro. Que nós indicamos. É categoria. Pessoa, né? Então, forte abraço. Até segunda-feira, com a permissão de Deus, com o nosso Girando Geral. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir mais uma edição do Girando Geral. De volta segunda, neste mesmo horário, aqui na Clube. Rádio Clube, unindo forças com você. Simbora, minha Bahia! Quem abre portas e caminhos, chega junto com você. Quem cuida com todo carinho, pra fazer todo mundo crescer. Quem respeita as diferenças, suas raízes e suas crenças, dá futuro pra semente, sua terra, sua gente. Quem é parceiro e se importa com você, quem joga duro pra fazer a Bahia avançar, quem chega junto ao seu lado, segue em frente. É governo presente, é futuro pra gente. Quem é parceiro e se importa com você.